Então, galera, esses dias eu parei pra pensar e eu estou jogando videogame há 23 anos da minha vida, bicho. Eu lembro que com 5 anos foi quando eu ganhei o meu primeiro console, o meu bom e velho Mega Drive. E passei horas e horas da minha infância me divertindo com aquele porra daquele ouriço azul correndo de um lado pro outro e morrendo na primeira fase, sempre. Sempre fazia isso. Demorei vida pra passar do Robotnik. E a minha infância game se resumiu a videogame velho, né? Que é aquela boa e velha história. Nos anos... No Brasil, os anos 80 chegaram na metade dos anos 90. E em 95 eu tive o Mega Drive, um Atari e o Nintendinho. Tinha mais delay do que a nossa transmissão pro YouTube aqui. É, Brasil é isso aí, né, cara? Naquela época, então, porra... Eu comecei a jogar, eu lembro que o meu primeiro videogame foi em 96, um Super Nintendo. Eu lembro que eu ainda ganhei de Natal. Abri aquela caixa, ela fiquei super feliz com a fita do Super Mario. Pedia pro meu pai jogar comigo pra passar as fases pra mim e tal. E fiquei, acho que a infância inteira com o Super Mario. Fui ganhar meu outro videogame só depois de velho. Aí já era a época do Wii. Mas Game Boy, Pokémon, desde sempre, né? Fazem 22 anos que eu treino pokémons entre Game Boy e os novos jogos. Você ganhou o cartãozinho do Google? Não ganhei o cartãozinho do Google. Porra, você deu mole, hein? Caraca, queria muito aquele cartãozinho. Vai, meu. Não ganhei, mas peguei vários pokémons nesse meio tempo. Mais que Pokémon Go, por sinal. Cara, o meu Pokémon Go tinha 250 quilômetros, não tô zoando, de metragem. Cara, será quem diga que você não fazia exercício? Cara, eu não tô zoando, eu emagreci por causa daquela porra. Porra, mas aí vocês viram o novo Pokémon GO, entre aspas, que vai ser Jurassic Park? Mas isso tem que pegar dinossauro? É, pegar dinossauro na rua, cara. Ross Geller. Meu Deus, vai ser sensacional. Também tem o Tinder, né, que é tipo isso, você sair pegando monstrinho ao redor e tal. Eu tinha visto que vai ter um dos caça-fantasmas também, que sai caçando fantasma pela cidade, no mesmo estilo. É, eu vi esse também. A galera quer fazer a gente andar, né? Eles não entenderam que a gente quer jogar. Funcionou de casa. Que é sentado. Jurassic World Alive é o nome. Olha depois só. Procure não, no cara, YouTube. O único jogo que me fez sair de casa foi Pokémon GO, isso não vai acontecer de novo. É pegar dinossauro, cara! Mas também não é ruim, não dá pra brincar. Que ele pega pra fazer e joga o negócio freneticamente. Cara, aqui em BH virou um evento, que a galera ia pra Praça da Liberdade, tinha gente que tava levando cadeira de praia e um cooler pra sentar lá e ficar bebendo cerveja e pegando Pokémon, cara. E assim, eu achei do caralho. Porra, aqui no Rio teve nego que fazia um gato no poste de luz e levava extensão pra rua pra galera carregar a bateria. Nossa, caralho. Ah. Virou uma oportunidade de negócio também, porque na Praça da Liberdade tinha alta galera vendendo aquelas baterias recarregáveis e tal, e todo mundo pagava caro, né? Porque tava desesperado pra pegar um Charizard, um Blastoise que apareceu lá, e a galera dava até o cu pra pegar. O MMs é tão mais velho quanto eu e o PH. Tu começou por qual videogame? Então, o que eu tive mesmo foi um Atari que, na verdade, era de um vizinho lá. E depois ele desistiu, aí minha mãe acho que pagou 50 conto na época pra ele lá. Mas, nossa, era tenso, porque tinha uma TV muito ruim. Sem contar, sei lá, a forma de conectar ele à TV, né? Com aquelas paradas atrás, não sei nem explicar. Aqueles garfinhos que a gente botava uma chave. Aquele garfinho. É bem aquele assim, garfinho que nunca funcionava, velho. Era um sinal ruim da porra. Você tinha que botar um bombril na bagaça pra funcionar. É bem isso. Aí depois, quando eu fui na Aparecida do Norte, que o pessoal de Viçosa tem a mania de ir lá todo ano, e a gente comprou um. Eu acho que era uma espécie de imitação do Nintendinho. Só que a porra não vinha com fita. Então, tipo, eu cheguei com o videogame em casa, não tinha jogo. Cara, o primeiro. Que merda. Aí, pra minha sorte, depois de um tempo, surgiu uma amiga da minha irmã que tinha o mesmo videogame e ela tinha 2 ou 3 cartuchos. Aí eu lembro que um dos jogos era. Saiu até pro 3DS, uma versão 3D. Eu não lembro. Que dica? Mas é um de. Tipo um motocross, assim. Ah, eu sei qual que é, o moto, sei lá o quê. Eu já vi, já. É, esse mesmo. Aí eu, tipo, era um entretenimento, assim, a menina deixava um bom tempo os cartuchos comigo lá e ficava jogando aquela porra. Cara, Aparecida do Norte era o centro da pirataria. Eu tava falando do Polystation, a primeira vez que eu vi o Polystation foi lá. Lá, tipo assim, eles penduravam o Polystation e vendia que nem se fosse pendrive, entendeu? Tipo, 30, eu lembro que era 30 reais na época. 30 reais na época era muito dinheiro, mas, tipo, era um quinto do preço de um PlayStation, a galera comprava achando que era PlayStation. Pô, você falou aí de centro de pirataria. Aqui no Rio de Janeiro tem o grande centro de pirataria, que é o a Rua da Alfândega, o Saara, esse pessoal ali todo. Mas conforme você vai se afastando do centro, vai ficando vários outros feiras quilométricas de tudo. Tipo a Feira Jacarí, que é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Tem música e o cacete sobre a Feira de Jacarí, que você encontrava de tudo lá. E era literalmente de tudo, de peça de carro a, sei lá, bala de fuzil. Você conseguia achar tudo da Feira de Jacarí e por uma quantidade irrisória de dinheiro. Dinheiro, outras formas ilegais, né, de transitar, de barganha. O pior era o cagaço, né, de você ir na Feira de Jacarí, ou pra quem conhece Rio de Janeiro aqui, que vem pra área da Baixada Fluminense, a área de Belfor Roxo, que também tinha uma feira muito grande ali, a Feira de Areia Branca. Tu ia nessas feiras aí, meu irmão, você ia com o cu na mão, porque você podia comprar a parada e duas barracas depois o nego te roubar. E aí, tu vai fazer o quê? Porra, é muito sacanagem o cara te roubar um jogo pirata, né? O Rio de Janeiro não é pra iniciante não, filhão. Até porque os jogos eram muito baratos, até os piratas, né? Tu ia no centro da cidade com 10 reais, tu comprava um jogo. O mais legal era 15 reais. Essa noção de dinheiro é muito relativa, né? Porque, igual, nessa época aí, 5 reais, cara, eu lembro que nessa época 5 reais eu ia pra minha mãe no supermercado, cara, eu voltava, comprava arroz, feijão, chiclete, bombom, 5 quilos de pão e tal, e voltava com 4,50. Aí, hoje em dia, eles colocaram câmera no supermercado. É, agora tem câmera de segurança. A gente tem que lembrar que na época da nossa infância, o salário mínimo era 100 reais, né, cara? Era, e não tinha câmera. O Santa Efigênia no Rio ou em São Paulo? São Paulo. Santa Efigênia também é muito famoso dessas paradas de vender jogo e pirataria e tal. É tipo esse lugar que você falou aí, que você acha até bateria de carro também. Não, aqui no Rio de Janeiro é foda. Eu, atualmente, não tô comprando mais pirataria desde o PlayStation 3, mas eu tenho um caso de amor com a loja do Tartaruga, cara. Eu acho que é a loja que faz fronteira com o Paraguai. Vendia aquele Switch barataço, né? É, Switch é 1.400 conto. Pois até é. Até eu quero comprar um por 1.400 conto. Não, roubado não. Não fale assim de Tartaruga. O Tartaruga não... Aí não. Você compra um PlayStation. Pô, meu PS4 vem de lá, cara. Só que o meu PS4 é o modelo, acho que é o modelo canadense. A tomada é aqueles dois negocinhos achatadinhos, sabe qual é? Não é o nosso padrão, não. Tô ligado. É aquele que o X e o Bom são trocados? É não, antigo. Não, esse aí é o japonês, porra. O que é o X e o Bola são trocados é o japonês. Ah, mas questão de padrão de tomada, nem no Brasil vende padrão de tomada do Brasil. A porra do padrão! Não tem padrão? Duas tomadas com padrão, se você encaixa, elas não encaixam direito! Não, é porque, já que a gente tá falando aí de, né, da época de comprar pirata, comprar jogo pirata e tudo mais, né, eu vim do interior, então eu não tive acesso nem a essas feiras de pirataria que vocês tiveram. Eu nasci, eu já tinha um Nintendinho, né, mas aí eu ainda não entendia por gente. Mas, né, desde o útero da minha mãe, lá no ultrassom, se você olhar, eu tô fazendo Konami Code na foto do ultrassom. Mas eu tive o primeiro jogo, o primeiro console que eu tive foi o Super Nintendo, e, assim, né, que eu tive consciência, e como eu nasci no interior, lá a gente não tinha, né, muito recurso. E aí a gente tinha aquele negócio de fazer de alugar a fita na sexta-feira, pra poder devolver na segunda, cara. Porque, tipo assim, não tinha recurso, porque ninguém tinha Super Nintendo. Então, assim, ou a gente trocava com alguém que morava muito longe e ficava com cartucho durante um tempo, ou a gente alugava fim de semana, e ficava, tipo assim, fazendo maratona direto até, né, dar bolha nos dedos. E aí na segunda-feira tinha que entregar, e você não tinha jogado nem metade do jogo ainda. E era essa a saga do Super Nintendo na época. Aí, tipo assim, de Mario, Mega Man, Mortal Kombat, Pateta e Max, era isso que a gente jogava pra caramba na época. Aí, muitos, muitos anos depois, que foi aparecer o 64 nas locadoras, né? Aí o 64 já era legal, porque tinha multiplayer, aí a galera juntava e rachava a hora pra poder jogar 007. 007, pra mim, era o melhor do 64, cara. Eu ouso afirmar que o 007 é um dos melhores jogos do 64. Pra mim, ele tá em segundo lugar logo depois do Mario 64. É uma das poucas coisas que o 64 assim, deixou de bom, porque o 64 eu não gostava do controle. O controle dele é uma bosta, né? Não, o controle do 64 era bom, se você não fosse humano. Se você tivesse só dois braços, você não conseguia mexer nele. Exatamente, cara. Ele tinha três alavancas, tinha três suportes, você não sabia onde você segurava naquilo. Cara, mas essa aí que você falou, essa realidade aí de alugar fita na sexta-feira e ficar no final de semana, eu não nasci na cidade do Rio de Janeiro, nasci na cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas mais em direção ao interior. E lá também é assim, foi assim durante a minha infância inteira. Eu era a criança da rua que tinha o Mega Drive. Aí o outro amigo meu era a criança da rua que tinha o Super Nintendo. Final de semana, a gente se juntava, alugava uma fita pra cada lado, juntava os videogames tudo numa casa só e vambora. E virava isso aí. Mas era isso mesmo, cara. Porque, igual você falou, os consoles demoravam muito pra chegar, né? A gente gastava todo o dinheiro que a gente tinha pra comprar o console. Aí a gente não tinha mais dinheiro pra ficar comprando jogo, né? A gente tinha um, dois jogos que vieram com o console e o resto era alugar, cara. E aí, não sei se no Rio e nos outros lugares tinham disso, mas aqui em Minas tinha essa tradição, que se você aluga na sexta, como o alocador não abria no domingo, você ficava um dia a mais com ele. É, aqui também era assim, acho que é generalizado isso. No Brasil inteiro era assim. É uma época muito boa, tu pagava o quê? R$1,50 o aluguel da fita, era passava o final de semana com ela, até dia de semana, e outro dia de semana mesmo, na locadora, pagava R$1 a hora pra jogar qualquer um tipo de console que tinha. É. Quando surgiu o PlayStation, ninguém na minha rua tinha. Quando caía feriado na segunda, então, aí você tinha que alugar duas, cara, pra aproveitar e ficar até a terça. Ô, rapaz! Ou quando não dizia que a fita tava defeito depois de ter zerado ela em 2 horas. É, ou você não gostava, né? Ah, mas o tiozinho da minha rua lá, quando eu falo que o Rio de Janeiro não é pra iniciantes, é esse tipo de coisa. O tiozinho da locadora, ele tinha 2, 3 cartuchos igual. Se chegasse a porra do moleque lá falando assim, ah, tia, essa pessoa não funciona aqui não, ele tá, toma outra igual. Se fodeu. Cara, mas essa cultura das locadoras morreu, né? Hoje não existe mais locadora de videogame, cara. Nem eu achava... House existe também. Aqui no Rio, eu presenciei as locadoras até o PlayStation 2. Também, aqui em Minas também. Virou Lan House. Eu acho que eu fui até o PlayStation 1 na época do Memory Card só, depois nunca mais. Eu não tive o PlayStation 1, tive o Memory Card do PlayStation 1, que era mais importante que o videogame. Que levava nas locadoras. Exatamente. Todo mundo aqui, então, teve naquela geração ali, naquele multiplayer cooperativo de sofá da época do Super Nintendo, do Mega Drive. Não só tinha, não, cara, como digo mais, eu ainda tinha caderninho de cheat code e todo mundo da rua também tinha esses mesmos caderninhos. Então, quando a gente se juntava, era pra passar informação pros próximos games. É, cara, eu não sei se é saudosismo, mas essa cultura dessa época da gente juntar todo mundo, tipo assim, jogar junto, ter o caderninho pra anotar pra hoje, porque não tinha internet, cara. Hoje em dia, a galera não passa, empaca numa fase, chega lá, joga no YouTube, vê o macete e passa. Naquela época, cara, você tinha que jogar, entendeu? Você tinha que se virar. No máximo de cheat que você poderia fazer era juntar R$2 pra comprar uma revistinha com os cheats pra poder passar, cara. Então, assim, isso moldou a nossa geração, velho. Porque a nossa geração é uma geração resiliente, cara. Porque a gente jogou Battletoads, cara, pra zerar. Cara, nenhuma criança de hoje em dia consegue jogar e zerar Battletoads, cara. Porque aquilo contra é impossível. Aquilo exige a paciência. Contra, cara. Contra é impossível. Cara, aquilo é... Aquilo contra, é o ápice, cara, dos reflexos de uma pessoa, entendeu? Cara, eu lembro de morder o meu controle do Super Nintendo de raiva. Porque, caralho... A fase, sério, inteira bem calculada, nos mínimos detalhes, pra não morrer no caminho, pra poder zerar. Meu irmão, cara, se você pulasse tipo... com um pixel a menos de você morria, cara. Exatamente. Esse, há um tempo atrás, eu fui pra encontrar com os amigos assim, né? E aí, eles estão começando a jogar videogame agora. Eles não vieram da cultura de videogame que nem a gente, né? Desde criança. E aí, foi na época que lançaram o Cuphead. E aí, não, porque esse jogo é foda, é bonito pra caraca, a música dele é maravilhosa, e isso tudo é, e é difícil pra porra. Aí eu, beleza, vamos ver como é que é então. Cara, não é tão difícil, não é tão difícil. Eu joguei o Cuphead, eu matei um boss, morri, óbvio, quem não? Mas depois que você entende os padrões do jogo, já era. Você passa com a facilidade daquela parada. E o pior de tudo foi, eu passei da parada, passei do boss, aí passei o controle pro próximo, aí ficou todo mundo me olhando com aquela cara, tipo assim, como é que você fez isso, cara? Esse cara é um deus. Teve um estudo, inclusive, de, tipo assim, de pegar, né, as crianças de hoje pra jogar os jogos que a gente jogava. Eles não dão conta de passar a primeira fase do Mario Bros. Porque, tipo assim, o negócio é absurdo a diferença. Porra, isso, mas... quando eles têm paciência de jogar, né? Porque eles não têm a mesma paciência que a gente tinha. Prince of Persia, por exemplo. Quem é que joga isso hoje e consegue jogar isso com facilidade? É. A criançada de hoje não tem paciência pra jogar aquilo. E vamos convenhamos, né, cara? Os nossos jogos, eles ensinavam a gente a jogar usando o jogo em si. Não era que nem os jogos hoje em dia que a gente começa lá e primeira tela, tum, tutorial. Tutorial, exatamente. Outro, botão na tela. Um dos casos que eu sempre escuto a galera falar, e depois que eu ouvi falar disso, eu achei sensacional prestar atenção em como é o Mario. O Mario ensina a gente a jogar todos os jogos principais do Mario de uma forma espetacular. Quando você pega o Mario 3, que pra mim é um dos melhores Marios que tem, você joga lá e aí você vai seguindo as moedinhas do Mario. E aí chega uma parte que você é cercado pelo primeiro bichinho que você tem que matar. E aí você não sabe, se você não sabe o que fazer, você tenta pular por cima dele. Aí não tem espaço, você cai em cima dele e mata. Pronto, te ensinou a vencer um inimigo. E aí lá na frente você pega a peninha. Só que logo que você pega a peninha no Mario 3, da primeira fase da peninha, tem um espaço absurdo que não tem nada. É um puta retão cheio de moedinha. O que qualquer criança decente faz? Botão de correr e bota pra frente. E vai embora, filho. E mete com toda velocidade. E lá no final tem um buraco com as estrelinhas subindo. Você, por reflexo, pula. E o que caralhos acontece quando você aperta o botão de pulo correndo com a peninha? Você voa. Te ensinou. Cara, isso é mágico. Hoje em dia não tem isso. O próprio jogo do Mario, você tem que, em alguns momentos, algumas situações, você tem que descobrir que o botão de correr tem que ser apertado junto com o de pular. Porque pra muitas pessoas isso não é óbvio, né? São dois botões totalmente separados. Os jogos antigos, assim, eles são mais de exploração, né? Porque tem até uma coisa, assim, que é de teoria de jogos, por exemplo, que os jogos de hoje, eles têm uma coisa que eles chamam de estado de flow, que é a dificuldade do jogo se ajusta de acordo com a habilidade do jogador. Então, assim, se você é um cara muito experiente, o jogo vai elevar a dificuldade de uma forma que ele não fica nem entediante, né, pra você largar, mas ele também te dá algum desafio pra ter recompensa e você continuar jogando. Então, tipo assim, você pode ser bom pra caralho ou ruim pra caralho, você vai estar numa dificuldade que tá no seu nível, que te ajusta e você vai jogar. O jogo de antigamente, não, cara. É difícil pra caralho e foda-se. Você que se ajuste, você que aprenda, você que se vire e se adeque, e se você não quiser, você joga outra coisa, entendeu? Tipo isso. E sempre no sistema de puzzle, né? Se você não resolve, você não vai pra frente. É o que eu tô falando, cara. Tipo assim, cara, sem brincadeira. Ensinou a gente a ser paciente e resiliente, cara. Porque é difícil pra caralho. Tipo assim, você tem que dedicar pra caralho. Pô, eu lembro muito, tipo assim, de anotar e escrever coisas pra caralho, pra tentar descobrir como passava de alguma coisa, cara. Aqueles puzzles de Pateta e Max, que você tem que sair chutando as pedrinhas pra encaixar elas no lugar. Cara, eu descabelava com aquilo. E tipo assim, você tem que fazer, foda-se. Era dar pausa no videogame, pegar o papel, caneta, descobrir como fazia pra depois jogar. É por isso que um dos jogos que eu tenho jogado recentemente, ele é um jogo antigo já, de 2014, mas eu comecei a jogar há uns 2 meses, quando eu não tenho mais tempo, quando eu comprei, que foi o Bloodborne. Eu nunca gostei muito desses jogos que agora tá seguindo a jogabilidade do Dark Souls. E o Bloodborne também segue a jogabilidade do Dark Souls. Só que, cara, ele é tão foda, são detalhezinhos de jogabilidade, que a primeira vez que você joga, é certo que você vai morrer, filho. É certo que você vai morrer. E ele te ensina com a morte. Ele te mostra que você pode ser melhor. Não é à toa que tem uns filhos da puta aí, uns infelizes sem vida, sem alma, que fizeram um pacto com mochila de criança pra esse jogo, que consegue passar o jogo inteiro no nível 1, sem upar. Eu não sei como filho da puta consegue fazer isso, mas eu recomendo. E a proposta, se você estiver ouvindo isso agora no mês de março, caso alguém esteja ouvindo isso, Bloodborne tá de graça, tá PSN, aproveita. E depois dos videogames de 16 bits, que pra onde que vocês foram? Acho que todo mundo pro PS1, né? Após o Super Nintendo, o meu primeiro videogame foi Nintendo Wii. Depois que eu me formei na faculdade, presente da minha mãe ainda, porque eu nunca mais tive um videogame. Então eu fui na vida de emulador e jogando na casa dos outros, assim. PlayStation, PlayStation 2. Nunca joguei num PlayStation 3, acreditem ou não. Nem sei como é que é um jogo de PlayStation 3. Eu fui descobrir o que é PlayStation quando eu comprei o PlayStation 4. Mas acho que o PlayStation 3 depois passou meio batido pra todo mundo. Acho que foi, não, na verdade. Cara, não. Eu acho que só o PH aqui, que é o sorriso da turma, que jogou PS3. O senhor está profanando palavras inverídicas, meu filho. O PS3 foi um videogame que ele teve uma venda muito boa, só que aqui no nosso país, o Xbox acabou vendendo mais porque o Xbox era pirateável. E quando entrou essa geração, a galera ainda tinha muito essa visão de jogo pirata, sabe? De ter o ensino que a gente teve na época do PlayStation 1, que você ia pra feira com 10 contos e voltava com um balde cheio de jogos. Isso daí veio também pra geração seguinte e pra posterior, foi pro Xbox. E a galera comprava o Xbox porque todos os jogos, a maioria dos jogos que tinha no PlayStation 3 tinha no Xbox também, então você podia jogar quase tudo. E aí aqui no nosso país, o Xbox explodiu, pelo menos é a visão que eu tenho, justamente por isso, porque a galera ainda tinha essa mentalidade. Né? Não, mas dessa geração que vendeu mais foi o Wii, não foi? Foi. Eu, pelo menos, assim, do que eu tenho mais de visão, pelo menos, assim, da galera aqui, o pessoal curtia mais o Wii. E, cara, assim, PS3 ficou um pouco batido, porque quase todo mundo teve o PS2, né? PS2 acho que deve ter sido o mais vendido, ou um dos mais vendidos. PS2 aí, eu acho que é o mais vendido da história. Acho que é o mais vendido da história. É, e aí depois na geração dele, o que eu mais vi foi o Wii. E aí pipocou uns Xbox e PS3, eu vi muito pouco, cara. Eu joguei poucas vezes o PS3. Do meu círculo de amizades e tal, estourou mais o Xbox também. Nem o Wii, nem o PlayStation 3, na verdade. O Wii, o único que teve até hoje, fui eu. A galera toda não tinha. Inclusive, eles até hoje falam mal do Nintendo, o que eu acho um absurdo. Mas é um dos videogames mais legais que tem. Cara, a estratégia da Nintendo pro Wii foi sensacional, mano. Enquanto tava ali a Microsoft e a Sony lutando na espadada pra ser o console mais vendido, a Nintendo parou de comer a cola dela, aí chegou lá e falou assim: não quero ser o mais vendido, eu quero ser o segundo videogame de todo mundo. E se você é o segundo de todo mundo, você é obviamente o mais vendido de todos. E foi. E é um do videogame retardado, porque se você for ver, assim, aqueles Mii e aqueles gráficos do Wii, cara, é coisa de criança. Era um pra ser um jogo casual, tipo família, mas altos marmanjos, tipo a gente comprando e jogando pra caralho, né? Mas puta que pariu, cara, a Nintendo conseguiu mostrar na geração do Wii, e quando falamos de Wii, é o Wii, não o Wii U. Wii U, esquece. A geração do Wii, e agora com a geração do Switch também, que você não precisa ter gráficos mega realistas pra fazer um jogo bonito. Você tem que ter uma direção de arte foda. É só isso que precisa. Se você parar pra ver qualquer frame do Zelda Bafo do Selvagem lá, ele é bonito para um caralho. Não importa o ângulo que você tira aquilo. Aquele troço é bonito e o gráfico dele não é ultra realista. Só que a direção de arte daquilo é esplendorosa, cara. É linda, é linda. É coisa que tem jogos do PS4. Porra, o próprio Horizon. O Horizon é bonito pra caralho. Saiu junto com o Zelda. Se você pegar pra comparar os dois são absolutamente bonitos, mas de um lado completamente diferente. O Zelda, ele é bonito por ser bonito. O Horizon, ele é bonito porque ele tá te mostrando toda a capacidade que um processador pode ter pra gerar aquela imagem maravilhosa, ultra realista de um robô que você nunca vai encontrar. E isso, porra, se você é uma criança que nasceu nos anos 80, 90, e você cresceu gostando de dinossauro e robô gigante e tudo mais, os caras te dão um jogo que você tem que caçar um robô gigante em forma de dinossauro, já era, mano. Isso aí é tudo que você precisa. A Nintendo, ela mostrou que você não precisa de gráficos ultra realistas para fazer jogo bonito. Prova aí tá o Zelda, o Mario Odyssey, os jogos first party do Nintendo Wii, todos eles, o Splatoon, que eu achei bonito pra cacete do Switch, quando eu vi, e o Arms, que eu tô doido pra jogar. É, mas a Nintendo, ela tem muito isso de fazer isso, da gente tá fazendo a mesma coisa, a gente virou putinha da Nintendo, porque ela tá fazendo Mario e Zelda e Mario Kart, Mario Tênis, Mario Baseball, Mario Basquete, e a gente continua comprando porque é muito bom, cara. Você pega, por exemplo, agora no Switch que saiu aquele Nintendo Labo. Cara, é papelão, cara, mas você vê o trailer, você fala, caralho, isso parece ser muito bom de jogar, é muito divertido, cara. Então, tipo assim, você volta a ser criança, cara. Tipo assim, a Nintendo pega muito esse lado da criança, da pessoa. Cara, a Nintendo não, é aquilo, não, mano. O que ela faz, o que ela cria, desenvolve pros consoles dela, ninguém consegue fazer igual. Ninguém consegue fazer igual. Se você pegar o Mario Odyssey, você pegar qualquer gameplay aí, 10 minutinhos vendo aquilo, você para e se pergunta, mano, como é que essa porra tá rodando nisso, cara? Como é que isso tá rodando nesse videogame? Nesse tablet que tá na minha mão? Ela consegue fazer o videogame funcionar de uma forma que a única empresa que eu vi fazendo algo parecido é a... Ai, caralho, filho da puta, cachorro. A única empresa que eu vi fazendo algo parecido é a Naughty Dog. Que ela consegue tirar leite de pedra do PlayStation 3 e do PlayStation 4 agora. Ela consegue fazer umas porra de uns jogos que são bonitos pra cacete. E o Elder tá de prova aí que ele jogou o Uncharted 4 e ele viu que aquela merda é bonita pra caralho. É lindo demais. Mas puxando o gancho que vocês estão falando, o que a Nintendo ganha muito é nos jogos de... Eles estão voltando, eles nunca saíram do mesmo estilo, né? É sempre resolver problemas, sempre ensinar a jogar. Então tá aí a prova de volta o Mario, o mesmo estilo de jogo de sempre, desde 95 é o mesmo tipo de jogo. Pokémon desde 95 é o mesmo estilo de jogo. Zelda sempre a mesma história, armas e tal, de maneiras diferentes, gráficos evoluídos, obviamente, mas o mesmo estilo de jogo. Então eu acho que a Nintendo ganha nesse sentido. É sempre um jogo que te faz pensar e refletir sobre o que tá jogando. PlayStation tem esses jogos? Caramba. Até tem. Mas é mais jogabilidade, objetivo final. Não é aquela coisa entre jogo, né? Ou construir todo o jogo, toda a história no meio do caminho. E eu acho que é onde a Nintendo vende muito nesse sentido. Cara, mas a Nintendo, é o que eu tô falando, a Nintendo é muito forte nesse sentido, assim, de conquistar. Porque igual, por exemplo, você tem muita briga, Sony vs Microsoft, igual o PH falou. A Nintendo tá ali secundária, cara. Quem tem um PlayStation quer ter um Nintendo. Quem tem um Xbox quer ter um Nintendo. E a Nintendo, assim, ela meio que conquistou a gente no sentido, assim, de que a gente virou putinha mesmo. Qualquer coisa que eles lançarem, a gente faz. Tanto que no Switch, no Wii U, eles lançaram o Super Mario Maker, cara. Tipo assim, foda-se, a gente não vai fazer o Mario. Você faz e joga. A gente não vai se dar nem o trabalho de fazer o jogo. Foi tipo assim, mano, foda-se. Você quer Mario? Você não tá gostando do que a gente tá fazendo? Então pega e faz o teu. É. Porque a gente não vai fazer mais, não. Você faz e joga. O lançamento dos portáteis que a Nintendo faz também, né? Mesmo que a Sony tenha lançado o portátil dela, não chegou a bater os da Nintendo. Mano, o DS. O DS tem 12 anos. E a gente ainda tá comprando o DS. 12 anos que tem a plataforma. E a gente ainda compra. Claro, cara. Continua saindo Pokémon, a gente vai continuar comprando enquanto tiver Pokémon. Pokémon. A rede online do 3DS tá ativa ainda, 12 anos depois. É, e no próprio Nintendo Direct de hoje, eles anunciaram os jogos, o Luigi's Mansion de GameCube vai ser relançado, vai ter mais jogo pro Nintendo 3DS aí, que eu achei que o Nintendo 3DS tá um pouco morto, né, porque agora com o Switch, que é híbrido, né, meio portátil, achei assim, a Nintendo vai começar a lançar só pro Switch, né, inclusive o Pokémon da Game Freak, que é o RPG principal da Nintendo, o próximo vai sair pro Switch. Então achei que a Nintendo Luigi's Mansion é um jogo extremamente simples, onde você anda com um aspirador de pó caçando fantasma e tem o melhor multiplayer online da Nintendo. O pessoal faz batalhas daquilo no 3DS loucamente. É sensacional e de uma simplicidade absurda. Você tem uma fase muito pequena, um aspirador de pó que suga fantasma e seu objetivo é ajudar seu time a juntar o maior número de fantasma daquela residência. Online. Eu acho que o legal do Luigi's Mansion é porque foi a primeira vez que o Luigi teve o reconhecimento dele, né, coitado? Porque até então ele era o Mario Verde, né? Mario. Desde que ele foi o protagonista. Ah, cara, mas eu sempre preferi o Luigi. Sempre preferi o Luigi. Eu também, claro. Eu nunca prefiro o mocinho, né? Eu sempre prefiro o segundo lá, mas... Você já reparou que no Mario World, se você jogar com o Luigi, os frames da animação são diferentes? Não, como assim? Se você vir correndo e abaixar, o jeito que o Mario pequenininho abaixa é de um jeito. O jeito que o Luigi pequenininho abaixa é de outro. Com não, eles pai, crescidos. Mas isso não muda. Se você abaixar, também. É diferente. Os frames deles são diferentes. O jeito de correr, a movimentação dos dois... Tá, não a movimentação na questão, no quesito jogabilidade. Não é diferente. Mas no quesito... São os sprites. Os sprites deles são diferentes. Os sprites utilizados são diferentes. É, o do Luigi é bem mais legal. Ele é um pouquinho mais cômico, eu acho, o jeito que o Luigi corre. O Mario escorrega com a bunda, o Luigi escorrega com o joelho, esse tipo de coisa. É, tem diferença mesmo. No Super Mario antigos, ele era só um Mario verde mesmo, né? Era só um defeito de pixel que acabou virando o Luigi. Porque sempre não, foi só no Mario World não. Não, no Mario World não, porque foi o último Mario lançado do Super Nintendo na época, né? Mas eu digo nos Mario Bros da vida, eles têm o mesmo frame, é a mesma coisa. Só eu tô falando do Mario World, pô. Sim, é a evolução da Nintendo no sentido que o Luigi ganhou um espaço que não tinha antes. E nasceu de um bug. É isso que eu tô falando. Depois mudaram e fizeram o Luigi ser diferente no jogo do Mario World, no caso. Nosso podcast, nosso site tem o nome lá de Arena 64, e a gente falou numa conversa há muito tempo atrás que a melhor coisa desse nome era que a gente poderia usar o molequinho do Nintendo 64 quando a gente quiser o áudio dele. Vocês tiveram esse momento? O momento do molequinho Nintendo 64 comprando videogame? Ou cara, ganhando videogame? Primeiro videogame que eu comprei e desembrulhei e abri, cara, foi o Nintendo GameCube. E foi mais ou menos essa sensação, cara. Só que a diferença foi que eu abri e falei, porra, é um fogãozinho, cara. Não sei se você já viu. Minha mãe acha que eu vi, né? É um fogãozinho. Cara, é muito bonitinho ele, só que assim, é um fogãozinho, cara. E inclusive por isso é um dos meus consoles favoritos, junto com o Super Nintendo, porque foi o primeiro console que eu comprei, e cara, o Zelda dele, o Twilight Princess, é muito bonito, cara, muito bonito mesmo, até pros tempos de hoje, ele envelheceu muito bem. Então assim, pra quem tava acostumado com o Zelda Link to the Past do Super Nintendo, até com o Ocarina of Time, que deu muita diferença, mas que ainda não era tão obra-prima quanto o Twilight Princess, nossa, cara, foi de encher o olho, né? Tipo assim, pra época era o que tinha de mais sofisticado. O primeiro videogame que eu comprei com o meu dinheiro suadinho do meu trabalho, do meu esforço, foi o PlayStation 3. E ele é bonito pra caralho, o PlayStation 3, o grandão. O meu não era o grandão, o meu era o Slim. Só que eu não tive essa animação, que eu comprei aquele lance, né? Segunda mão, então não tem empolgação e o caralho. Mas aí, quando eu comprei o PS4, agora, há menos de 2 anos, eu me senti que nem o molequinho do Nintendo 64, cara. Quando eu cheguei com aquela sacola preta gigante do Tartaruga e tirei o videogame da caixa e senti aquele cheirinho de China dentro da caixa, eu, caralho, mano, que foda. Que console foda. Mas hoje mudou um pouco, né, o jeito de comprar. Porque igual você comprou um Tartaruga, mas eu, pelo menos, quando eu comprei meu Nintendo DS e o New 2DS, já foi online, né? Aí já começa a expectativa a partir do momento que você tem o código de rastreamento dos Correios. Cara, a hora que você vê a mensagem saiu para entrega, cara, dá vontade de colocar um banquinho na porta da casa, esperar o carteiro com uma cerveja, a hora que ele chegar, dar um abraço nele, chamar para entrar... Cara, quando eu comprei o PS... Quando eu comprei o PS4, eu saí de casa, eu tava querendo comprar o PS4 já há um tempo, mas eu não tinha resolvido comprar o PS4. Aí saí pra resolver alguma coisa, tudo que eu saí pra resolver deu merda, deu errado, o experimento que eu tava rodando, passei no laboratório pra ver o resultado, deu errado, tudo cagou, foi o dia cagado. Aí eu, passando pelo centro do Rio, passei lá em frente da Tartaruga e falei... Vou entrar, vou ver o que tem aí de barato. Aí entrei no Tartaruga, eu pensei em comprar um jogo pro PS3. E aí quando eu olho lá, ele tava com a promoção do PS4 Slim, aí eu comprei. Aí... Não, PS, o PH falou, não, vamos ver o que tem de barato aqui. Ele comprou um PS4, velho, você é rico, né? Pra caralho, né? Porque... Caralho, não, olha só, eu já tava com dinheiro pra comprar o PS4. Eu só ainda não E não tinha aparecido uma promoção maneira pra comprar o PS4, que eu não ia pagar 2 contos no videogame. No PS4. O cara tem um dia ruim e com um PS4. Eu, quando eu tenho um dia ruim, cara, eu compro um hambúrguer pra me consolar. Olha só, mas esse aí foi o último dia ruim que eu tive e comprei alguma coisa, tá? Foi a exceção à regra. E aí eu acho que foi por causa de toda essa movimentação do dia ter sido uma merda. Mas... O dia ter sido uma merda, somado com o videogame na caixa, direitinho, bonitinho. Puta que pariu, velho. Eu me senti uma criança de novo. Eu acho que se eu tivesse do lado de fora do meu corpo, eu teria visto os olhinhos brilhando. A única merda é que, assim, quando a gente ganhava um videogame quando a gente era moleque, a gente abria o videogame, desesperado ligava na televisão e metia a mão no cartucho e colocava. Agora não tem mais isso, né? Cara, mas aí que é o legal do Switch. O Switch voltou com os cartuchos, né? Dá pra soprar e tal, cara. Porque se você não assopra com cartucho, cara, a parte de soprar é parte do ritual, né? Pois é. Eu tenho que soprar agora o USB do videogame aqui pra tirar a poeira do máximo. Nossa, eu já fui o contrário com isso. Porque quando eu ganhei o Super Nintendo, eu tava na casa da minha avó e minha mãe falou que comprou. E era Natal e tal. Aí eu cheguei em casa e era o novo modelo, sabe? Eu não conhecia aquele, pra mim só tinha um outro. Aí na hora que eu vi aquilo foi uma decepção, porque, porra, comprou o videogame errado. E pra ajudar ainda veio um jogo de futebol. Eu não gosto de jogos de futebol. E tipo, eu só tinha aquele... Deluxe! Automático, desculpa. Eu ia fazer o Deluxe de fundo aqui, tu me cortou. Mas o pior é aquela tirinha, cara... caçando a vítima, é a vítima escondida, e aí o assassino fala, International Superstar Soccer, a vítima, Deluxe! Aquela tirinha é muito boa, cara. Então, mas o pior é que não era esse, cara. Eu não sei nem falar que jogo que era. Eu só lembro que o juiz era gordo, e ele não prestava atenção no jogo, você jogando assim, tipo, dava os caras matavam o jogador rival lá, e o cara tava sentado no jogo rodando. Era muito FIFA bizarro. 96, esse é o jogo. Eu tinha ele. Eu tinha pro Mega Drive. Era assim mesmo. Cara, eu achava esse videogame aí, esse Super Nintendo Baby, horrível. Eu achava ele muito feio. Eu gostava bastante do Super Nintendo quadradão, amarelo, porque é o único videogame que a gente vê hoje em dia que ele tá amarelo, ele não tá mais branco ou cinza da cor que ele era, com aqueles botão roxo. Eu achava ele bonito pra cacete. Até que eu vi o Super Famicom. O Famicom é bonito pra caralho. Vocês já viram algum? Pra caralho, é o mais bonito. O controle dele também, não sei se você já viu. Aquele símbolo do Super Nintendo. Uhum. Ele Ele é segue. Controle. É, ele segue aquela, o controle do Famicom, ele segue aquele padrão de cor do Super Nintendo, cara. É muito bonito, cara. Ele é bonito demais, cara. Demais aquilo. Eu queria comprar um Super Nintendo Mini, mas a versão Famicom dele. É, o ruim dele é que ele só aceitava cartucho japonês, né? Vale cada centavo o Mini. Repito, é muito bom. Nossa, velho. Falando é pro pai também. Falando em cartucho japonês, era foda quando conseguia algum cartucho japonês, porque ele tinha uma espécie de trava a mais que não encaixava no videogame. É, o americano ele tinha uma travinha física, que era duas barrinhas, que os cartuchos americanos ele tinha aqueles dois buraquinhos atrás justamente pra encaixar ali. Isso, e eu, quando aí, eu comprei meu primeiro cartucho japonês, eu tive que passar a faca quente no meu Super Nintendo pra encaixar. Exatamente. Destrave na marra, né? Cara, naquela época, a trava de pirataria era física no videogame, mano. Física? Tipo assim, você passou a faca quente e destravou, entendeu? É, hacker mesmo fazendo isso. A minha história com o videogame é meio consumista, capitalista total, na real, né? Porque eu tenho um modelo de cada tipo, menos do Xbox. Eu comecei naquela que tu falou do menininho do 64, né? Com meus primeiros Super Nintendo, quando eu abri aquela caixa, eu pulava de alegria no Natal. Eu queria desencaixotar aquilo e jogar Super Mario no meio da festa e não queria nem saber de mais nada. E depois eu fui ganhar um videogame Wii, eu acho. Mas daí comprei com o meu dinheiro suado mesmo, foi o 3DS. Foi o primeiro que eu comprei de verdade, o resto era tudo emprestado. Mas a história do Play 4 foi a melhor. Eu fui o último amigo da galera a ter o PlayStation 4. Indo de viagem com um colega meu pra cidade onde eu morava e trabalhava, a gente pensou o seguinte: pô, ia ser muito bacana se a gente tivesse um PlayStation no nosso AP. A gente dividia apartamento na época. E a gente mudou a rota total da viagem. Foi pra Blumenau. Todas as pessoas vão pra Blumenau pra Oktoberfest e tomar chopp. A gente foi pra comprar um videogame. A gente encontrou um na internet no caminho. Encontrou na internet no caminho um cara que fazia um preço massa pra caramba num original. Tipo, novinho e tal, na caixa. A gente parou na casa do cara, comprou o videogame. Foi pra casa pra jogar Mortal Kombat, que foi o único CD que veio junto. E tamo aí. Fiquei com o videogame pra mim depois que eu vim morar de volta na minha cidade. Mas, cara, a gente fez uma viagem de, sei lá, 300 quilômetros e jogou na casa de um cara que a gente descobriu na internet pra comprar um videogame. E foi a melhor compra do ano. E nada de Oktoberfest. Não, mentira, a gente foi no Oktoberfest de novo depois. Cara, o pior é que assim, a criança, ela adora jogar, né? Ela pega meu celular, eu comprei o Mario Run. E aí ela adora o jogo do Mario Run. Ela sempre gostou desse tipo de coisa e tudo mais, só que ela nunca teve videogame. Aí eu comprei meu PS4, meu PS3 ainda tava ali, né? Firme e forte, aguentando fielmente. Aí depois que eu consegui as platinas do Mass Effect, eu não tinha mais o que fazer. Era o meu último coisa que eu tinha pra fazer com o videogame, eram as platinas do Mass Effect. E eu não tava afim de vender ele, porque, sei lá, não é um videogame já velho, já ultrapassado, geração ultrapassada. Aí eu levei pra criança. Mano, quando eu tirei o videogame da mochila e botei na estante lá e falei: é seu, se você aprontar eu levo de volta e você vai ficar sem, já era, cara. Eu me vi de como criança de novo, sacou? Eu vi a criança ali feliz pra caralho jogando videogame. Isso é porque eu desinstalei todos os jogos que eu tinha, porque eu só tinha jogo pesado, jogo que é pesado demais pra idade dela. Então ela ficou jogando o dia inteiro o Sonic 4, que é um dos piores Sonics que existe, mas ela gostou pra caralho. Cara, então, mas a questão do videogame a questão do videogame, assim, ela é pedagógica, cara. A gente deixava de fazer merda pensando no castigo que seria ficar sem jogar videogame, cara. Entendeu? Tipo assim, igual você falou... Quantas vezes eu fiquei sem videogame? Né, na hora que o PH falou, eu lembrei direitinho, cara, dos castigos que eu levava de ficar sem videogame. E, cara, eu pensava muito na vida quando eu ficava sem videogame. E também ensinava inglês. Nossa, o que eu aprendi? Inglês com Zelda, cara. A principal função pedagógica do videogame é essa. Outra coisa que mudou também nos consoles atuais, né, é isso, porque hoje em dia os jogos novos estão vindo com idioma português. Na nossa época, cara, a gente tava ela com o dicionário do lado da mão e se virando, né, pra entender. Principalmente RPG, né, que você tem que entender a história pra você poder jogar. Uhum. Cara, você falou aí de aprender inglês jogando videogame. Eu nunca vou esquecer um dos primeiros jogos que me forçou a isso. foi um RPG do Mega Drive. Acho que ninguém nunca ouviu falar nessa porra desse videogame, desse jogo, que era... O videogame também não. Shining, não, provavelmente. Shining the Dark, ou Shining the Darkness, alguma coisa assim. Cara, era um RPGzinho muito maneirinho, sabe? O visual dele era tipo um Doom, desse que você vê... O Skyrim, era a base do Skyrim. Agora que eu parei pra pensar, é basicamente isso. Você vê a mão do cara fazendo as magias e jogando naqueles monstros bizarros e com vários textos na tela. E aí foi que eu comecei a entender a história, porque eu tinha que ficar parando, escreve, vamos lá, procurar no dicionário o que significa pra saber o que eu tô fazendo. E muito do meu inglês veio do videogame. Cara, eu lembro a paciência que eu tinha, porque o primeiro RPG que eu joguei foi Chrono Trigger. E, cara, como não tinha, né, não tinha internet, sério, eu já comecei com o melhor de todos, né? Aí, como não tinha internet, cara, era o dicionário do lado da mão e eu tinha que conversar com todos os NPCs pra procurar uma dica do que tinha que fazer, cara. E, tipo assim, foi uma paciência do caralho, porque eu ficava muito tempo empacado na mesma parte. Hoje em dia eu paro e lembro disso e falo assim, cara, se fosse hoje em dia, nem fudendo que eu ia ter essa paciência pra jogar. Ou seja, você não sabia falar o idioma, e aí você resolve começar a aprender em um jogo que fala sobre viagens temporais e salto interdimensionais. Exatamente, né? Que é fácil, né? Porque eu cheguei, cara, a cogitar aprender japonês, cara, porque... Na época também tinha muito disso dos jogos Super Nintendo, os jogos japoneses eram bem mais baratos do que os americanos, né? Porque, cara, ninguém sabia jogar. Porque... E aí... O que me fez querer aprender japonês foi a porra do Final Fantasy VIII. Quando eu coloquei a porra de CD no computador lá na emulação, e aí eu vi aquela cena de abertura do Final Fantasy VIII, que é uma cena do caralho, e logo depois que começa os textos todos em japonês, eu pensei, fudeu! Vai ser mais fácil aprender japonês do que comprar outro, né? Porque não tinha dinheiro, né? E eram 4 CDs, porra, na época da pirataria. 4 CDs era 40 conto! Era coisa pra caralho, velho. Você jogava um capítulo e trocava de CD, cara. Não, eu falei que basicamente foi a mesma coisa, que a questão do inglês, só foi um jogo diferente, que foi o Zelda mesmo. Entendi. É, eu aprendi inglês mesmo com Pokémon, né, porque Pokémon era um RPG fudidaço, se o cara não sabia o que tava fazendo, e Mario, né, eu passei uma vida com o dicionário do lado pra traduzir aqueles textinhos que aparecia depois dos castelos, pra perceber que não servia pra nada da história, tipo... Né? E o cara pediu um tempão traduzindo pra dizer que a princesa não tava ali. É bem triste. Pô, mas foi Mario e Pokémon. Mas os textinhos depois do castelo do Mario são maneiro pra caralho, velho. Do Mario Sim, World. Sim, mas é que na época eu achei que eram importantes, né? Mario me ensinou não só inglês também, mas, cara, até matemática. Porque eu lembro que eu, tipo assim, minha irmã era mais velha e, por exemplo, aquela parte que você pega os bônus, né? Tem um delay entre ele somar o que você já tem e o que você pegou. E a minha irmã, tipo assim, fazia a conta e já falava, vai dar tanto. E eu ficava impressionado, assim, como é que você sabe? Ah, porque eu somei. Então. E eu aprendi a somar, cara, com dois algarismos por causa dessa porra, porque eu queria aprender a descobrir quanto que ia ficar de bônus. Olha que inutilidade, tipo assim. Ou seja, recado para as nossas mães que falavam que o videogame não era nada de útil. Vocês estavam erradas. É. E videogames recentes, vocês estão... Eu e o Helder estamos com o PS4, aí já falamos algumas vezes, mas algum outro ou não? Atuais, dessa geração. O que não é tão dessa geração, eu tô jogando o New 2DS, né, que são jogos de 3DS, na verdade, que de portátil é o que tá tendo de mais novo, né? Até comentei agora que a Nintendo anunciou o Luigi's Mansion Remake, tava olhando aqui agora. O WarioWare também foi anunciado e também vai sair o... Deixa eu ver aqui. O outro jogo que vai sair é o Pikachu Detetive. Então ele vai sair pro 3DS. Inclusive vai sair um filme também, eu acho, né, do Pikachu. Ah, já ia falar. Sim, live action do Pikachu. É, e acho que do Mario também. Não sabia que ia ter o jogo, só achei que era só o filme do Pikachu. É, eu também descobri agora, vai sair pra 3DS. Então, do que eu tô jogando agora, é o que tá tendo de 3DS, né? Sempre da Nintendo, Mario, Zelda, Donkey Kongs e afins. E tô descobrindo alguns do Wii U agora, porque como saiu o Zelda Bafo do Selvagem, eu peguei pra zerar o Skyward Sword, que inclusive foi game do ano também, né, de 2011. Que é lindo também, que é a mesma linha, né, do Zelda Bafo do Selvagem, que é aquela arte bonita, né, pra época. Ele pega a limitação do console da Nintendo, não tenta inventar demais e faz uma coisa muito bonita com o que ele tem disponível ali. Ah, eu não tô com nada atual, tô com o Wii U e o 3DS também, mas o 3DS tem um tempo que eu não jogo. E o Wii U ultimamente também não tenho jogado muito, tem sido mais Netflix. Cara, o Wii U ficou meio morto depois do Switch, né, porque o que tinha de bom no Wii U tá saindo no Switch. Porra, bicho, se você parar pra analisar friamente, os caras venderam o Wii U pra gente de novo e a gente tá falando bem dele agora. Que o Switch é a mesma porra do Wii U, só que bem feito. É, mas a diferença é que o Wii U você não consegue jogar só no tablet, consegue? É exatamente o que eu falei. Depende. É a mesma coisa, só que bem feito. Você consegue no mesmo quarto. Acho que se você estiver jogando no teu quarto, se você for cagar, você não pode levar o videogame porque não vai funcionar mais. aí fudeu, né? Porque a única vantagem que eu vi até hoje pro Switch é você poder jogar cagando. Exatamente. Mas, então, ele tem limite e tem jogos que não dá. Por exemplo, sei lá, o mapa é no tablet. Ele é mais um complemento, né? Ele é tipo a tela de baixo do Nintendo DS. Tipo assim, ele não é uma tela principal, né? É uma tela mais de acessório. É, dependendo do jogo, sim. Aí o Zelda, por exemplo, assim, não dá. O Zelda tem que ser na TV. Pois é. Bom, a minha experiência com o Nintendo Wii U foi aquela lá em São Paulo, naquele vez que a gente se encontrou. Foi o maior tempo que eu fiquei direto jogando o Nintendo Wii U. Outras vezes foram esporádicas. E lá a gente jogou verdade, o Mario. Jogou o Wii, cara. Não, porra. A gente jogou aquele Mario cooperativo lá, os quatro jogando. Foi. Foi o Wii U. Caraca! Não, eu sei como é que o controle do Wii U. Caraca, cara! É o mesmo videogame, seu maluco. Foi o Wii U. Alguém esqueceu o Mario Kart, eu acho, né? Que vocês iam levar. É, o Helder esqueceu o Mario Kart do Wii U, aí a gente jogou o Mario Kart do Wii. Então, mas eu tô falando do Mario. Mario. Não o Mario Kart. Ah, é verdade, Mario, realmente o nome dele, você sabe, né? Hã? Você falou Mario pra confirmar que é Mario, mas você sabe que o nome dele é Mario mesmo, né? Levando em consideração aquele filme lá, né? Não, aquele filme maravilhoso. É porque é Mario Bros, então são os irmãos Mario, então seria Mario e Luigi Mario. Isso é muito bizarro, cara. Ele é um MM. Mas aí o que eles fizeram de bom pro Wii U, que foi o Mario Kart 8, saiu pro Nintendo Switch. Aí, mais melhorado. É, exatamente, com mais opções. Mas ainda acho que é mais fácil. Um 9 pra ele. Eu acho que tinha que ter lançado um novo também, cara. Às vezes ainda lançam, né? Não sei. Não, provavelmente vem. Todo console da Nintendo, mesmo não tendo, eu vou acompanhando as notícias. E aí eles sempre lançam o jogo principal do Mario pro console, o jogo do Zelda pro console, um jogo do Exatamente. Mario Esportes, e assim vai. Então, provavelmente... Vai, e às vezes lançam mais de um, porque o Wii, por exemplo, ele tem... Acho que ele tem mais de um Zelda, tem mais de um Mario. Continuação, não foi? Do Wii? O Mario foi continuação. O Mario Galaxy é Mario Galaxy e Mario Galaxy 2. Mas eles relançam muitos jogos também, né? Remasterizados. É. E, assim, cada vez vai ter mais jogos, né, pra eles relançarem. Então a biblioteca vai se aumentando. É, e o Mario também tem o tradicional, no estilo antigo, só que o específico do Wii. Um 2D? E, sim. É o New Super Mario Bros., né? É. Por exemplo, o DS também tem praticamente a mesma coisa, mas não é, tipo, as fases são diferentes. Isso, e o do 3DS também saiu o Super Mario 3D Land, né? 3D Land, seria um meio termo entre o plataforma e o 3D. É igual o outro que tem do Wii, que é o do Wii U, que é o... acho que é o mesmo nome, não sei. O que a gente jogou... É o 3D Land. Que a gente jogou lá, pega, não lembro o nome desse Mario. Eu não lembro qual era, não. Eu sei que achei legalzinho. O Elden sabe. Nasceu tudo bem. Não, não foi o outro de Land, foi o outro, foi o... Eu tô com o nome na cabeça, mas não me vem agora. Mas a gente jogou não outro. Foi o outro de Land. Foi também, porque eu lembro da gente comprou pra jogamos, ele. Jogamos os dois. É, jogamos os dois, mas aqui o jogo com modo cooperativo foi o outro, foi o Mario... Foi. Não vou lembrar agora. Tanto que tem depois a continuação, que é do Luigi, só que é com tempo. As fases são mais curtas e você tem que fazer com o menor tempo possível. Só que ele vira meio suruba, né, de quatro jogador, porque vai pulando na cabeça do outro e tal. Na verdade, são cinco jogadores. Vocês são quatro jogando e o cara que fica com o tablet na mão fica botando objetos na fase pra ajudar o pessoal a andar. Não, não foi esse assim, jogo, não. Só vi o Dewey. O Dewey era quatro. É, mas esse é igual do Wii, só que melhorado. Entendi. É, então, o que a gente jogou era da roupa de gatinho, que é o 3D. O 3D. É o mesmo 3DS. Isso, 3D Land. Dos videogames atuais, eu tenho o Wii U, que eu joguei pouco. Inclusive, eu parei de jogar Zelda depois de duas semanas jogando e não ter feito 5%. Porque o jogo tem um mapa enorme, o que é sensacional, porque tu nunca vai zerar aquele jogo com facilidade. Ou pelo menos completo, né? Isso. E outro jogo que foi o sucesso do Wii U, que era pra ser o sucesso do Wii U, e relançaram no Switch também. Então, tipo assim, era pra ser um carro-chefe de venda do Wii U, mas como saiu pro Switch, todo mundo largou o Wii U de lado. Foi burrice da Nintendo, porque na verdade esse era pra ser o jogo de lançamento do Wii U, e lançaram um remake do Wind Waker, que, com um gráfico de GameCube melhorado, daí foi um tiro no pé. Quando resolveram lançar pro Wii U, já tava lançando Switch, lançaram pros dois ao mesmo tempo pra não perder a clientela, mas... Aí o Wii U já tinha sido um fracasso, né? E tu falou aí que é impossível de nego andar aquele mapa inteiro, que o mapa é grande pra cacete mesmo. No momento em que a Nintendo resolver colocar um sistema de troféu igual tem no Xbox e no PlayStation, mas vagabundo vai andar o mapa inteiro. Inteiro. Porque o que mais tem por aí, se você pegar pra analisar os troféus do Xbox e do PlayStation, é... Que nem, cara, isso é absurdo. No Final Fantasy XV tem um troféu que você tem que andar, eu acho que é 150 quilômetros no jogo. Andar a pé, 150 quilômetros. Esse é um troféu. E tem cara que faz. Eu tive que fazer porque quando eu terminei de jogar, só faltou esse maldito pra ganhar a platina. Aí eu falei, ah, caralho, eu vou ter que conseguir fazer essa porra. E pra fazer... Não, tem que ser andando, tem que ser andando. Não eu pode ser de carro. Andou 150 quilômetros. Não, pô, eu fui dormir, aí eu peguei o elástico e juntei os dois analógicos do PlayStation no elástico e fui dormir. Aí ele ficou andando em círculo. E foi assim, cara, que eu contei. Brasileiro é foda. Porra, eu achei que era andar ao vivo, cara, tipo Pokémon GO. Não, porra, como é que eu vou andar com o controle do PlayStation? Então, o jogo tem uns bichinhos lá escondidos que você tem que achar. Isso faz com que você ande bastante no mapa, mas... Eu acho que quando eu pegar esse Zelda pra jogar, eu vou perder a minha vida, porque eu vou querer andar em todos os lugares, eu vou querer achar todas as porra dos bichinhos escondidos, eu vou querer achar todas as armas. A mesma coisa vai acontecer com o Mario Odyssey, eu vou querer as 999 estrelas e... É isso aí. Mas vida isso acontece quê? Pegar, tipo... Tem o Shires pra buscar, tem muita coisa. Então tu se obriga a conhecer o mapa inteiro. E como você não tem limite de coisas pra fazer, inclusive escalar a parede, você vai querer escalar todas as montanhas, você vai querer escalar todas as árvores, você acaba andando o mapa querendo ou não. Não tem como não andar. Isso... Só que é um mapa gigantesco, né? Isso daí, de poder escalar qualquer parede, puta que pariu, a Nintendo tá de parabéns nesse quesito, cara. Porque você vê gameplay do pessoal jogando o Zelda, aí o cara olha pra montanha... E pensa, foda-se, vou lá. E aí o cara sobe, passa uma hora subindo aquela porra e chega lá e tem alguma coisa. Isso é pra mim... É exatamente isso que eu passo. Aí depois eu cansei de jogar porque eu fiquei uma hora tentando subir a porra da montanha. Exatamente, e, ó, exatamente. Já tem empresa que aprendeu com a Nintendo nisso daí, cara. O último Assassin's Creed Origin, a Ubisoft aprendeu muito bem isso daí. Se você botar o protagonista pra andar em linha reta, o cara vai. O cara vai subir parede, vai subir pedra, vai subir o caralho que for. Ele vai. E isso daí não era assim antes. Antes você só podia pular em pontos específicos no Assassin's Creed. Só citando o exemplo de uma empresa que eu já reparei que aprendeu com isso daí da Nintendo. Um parênteses aí, porque tu falou, puxando um gancho, né? A Sony, a Microsoft, enfim, outras desenvolvedoras de jogos no geral, aprenderam muito com a Nintendo. A Nintendo é sempre pioneira em lançar alguma coisa, né? Quando lançou o primeiro portátil, a Sony lançou o primeiro portátil. Quando lançou o sistema de controle sem fio ali, foi lá lançar a Sony e lançou o PS Move. E assim foi evoluindo, né? Agora lançou o Switch, não sei o que a Sony lançou ainda, porque... Ah, lançou o VR. E assim tá indo. É, no próprio 64, que eu critiquei bastante o controle, mas o 64 também foi pioneiro nesse sentido, né? Ele saiu antes do PS1. O analógico, a função de vibrar dele, uhum. Tudo isso que ele tinha, foi ele que lançou. Só que aí a Sony foi lá e fez melhor. Porque pois o PS1, é. Eu acho bem melhor do que o 64. Mas a ideia, cara, veio originalmente da Nintendo, né? Aham. Uhum. Pra mim, a Nintendo só cometeu um erro no Switch. O D-Pad. Eles tiraram o D-Pad, cara. Isso, porra... Ah, faz falta. Tem jogo que tem que ser D-Pad, cara. Eles botaram um botão bizarro lá que não é mais o D-Pad que a gente conhece, sabe? O D-Pad do Super Nintendo não é mais aquilo. O Proton não tem o D-Pad, não? Ah, eu já não sei. Porque eles, o Pro parece ser bem mais confortável. Deixa eu conferir aqui. Eles abdicaram do D-Pad só pra ter os dois controles individuais, sabe? Do Switch. O Pro tem o D-Pad. O Pro é bacaninho. Aí sim. Porra, só que o controle Pro é caro pra caralho aqui, velho. É, mas aquele... Eu particularmente não gostei muito dos Joy-Cons pra jogar jogo caseiro, não. Você pegar, por exemplo, jogar 40 horas de Zelda... Eu acho que vale a pena você investir no controle Pro. Pô, nem no cachorrinho lá não, pô? Pegar os Joy-Cons e botar na basezinha? É, mas então, esse é o controle dela. Mas eu acho que mesmo pra você colocar no cachorrinho lá, eu acho que não fica muito legal os Joy-Cons, não. Então, eu acho que o Pro deve dar uma pegada melhor. Ah, no cachorrinho eu acho que dá sim, cara. Acho que deve ficar maneiro sim. Eu nunca joguei não, eu só testei ele separado só, o Joy-Con. E ele é mais confortável do que eu achei que seria, cara, o Joy-Con. É, a vantagem dele é você aproveitar um controle em dois, né? Pra você fazer um multiplayer. Porque você e mais um amigo seu tem Switch, já virou uma party de quatro pessoas pra jogar Mario Kart, por exemplo. Né? Já ficou bacana. Ah, mas tamanho de controle também é foda, né? Eu joguei muito na casa dos meus amigos dois videogames que tinham os controles mais bizarros que eu lembro da história. O Sega Saturn e o Dreamcast. Vocês chegaram a jogar nesses dois? Não, mas eu já vi. Mano, o controle era muito, muito desconfortável. Mas a gente passava 4, 5, 6, 7, 8 horas com o rabo no sofá jogando com aquilo na mão e a vida que segue, velho. É a se adaptar. É igual o próprio controle do 64. Eu reclamo pra caralho dele hoje, que eu acho que foi o pior controle da Nintendo. Mas na época, cara, você começava a jogar 007, você esquecia o que você tava na mão ali, cara. Você queria jogar. Mano, aquele controle do 64 foi feito pra jogar 007. É. Porque ele era formato de gatilho, inclusive. É. Foi feito pra jogar 007. O botão Z é pra simular como se você estivesse segurando uma arma. Uhum. Então é isso aí, né? O episódio de lançamento do nosso podcast que demorou uns 2 ou 3 anos de enrolação para poder sair, enfim, o primeiro episódio. Mas, se tudo der certo, vamos começar a gravar semanalmente. Então, toda semana no seu feed, terá lá um novo episódio do Arena 64. Pode ser um episódio temático, pode ser de videogame, pode ser um episódio de filme, de série, ou só falar um monte de abobrinha e contar a história que nem a gente fez aqui para vocês conhecerem um pouco do nosso currículo gamer. Mas tudo é certo, semana que vem a gente tá de volta, e o que importa é que até lá, eu sou o Rick Costa. Eu sou o MM. Eu sou o Helder. E eu sou o Ronan. E esse é o Arena 64, o podcast temático do site Arena 64. Bora. Já tem uns pedacinhos que eu acho que dá pra cortar. Hein? É, vai pegando os pedacinhos, eu vou cortando depois, eu vou colocando. Então deixa eu formalizar uma pergunta inicial. Deixa o cachorro parar de latir, porque o filho da puta começou a latir agora! Coloca isso, velho, oficial. O filho da puta tava em silêncio esse tempo todo. Aí na hora que a gente fala, vamos, ele começa a latir. Preocupa não, não, daqui a pouco a galera do caixa desce de novo. Não para, não. Parou. Então vamos lá, vamos começar então.